10h20, manhã desta quarta-feira, temperatura já em 26 graus na área central aqui de Foz do Iguaçu. Você que está acompanhando a CBN pode ficar inteirado de todos os assuntos ligados a todas as áreas. E desta vez, nossa entrevista é com o novo secretário de Saúde do município de Foz do Iguaçu. O prefeito Reni Pereira anunciou nesta segunda-feira mudanças no primeiro escalão do governo e ele assumiu uma das pastas mais concorridas, mais visadas. Tem um desafio tremendo pela frente, mas está com certeza à frente também de uma expectativa muito grande do governo municipal, que é de estabilizar a saúde pública em Foz do Iguaçu. Estou falando com, agora nesse momento, no telefone da CBN, Charles Bortolo, novo secretário. Desafios à frente da pasta, perspectivas para o período de gestão, questionamentos em relação ao Hospital Municipal, tudo isso será discutido a partir de agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia, Valdecir, bom dia a todos os iguaçuenses que nos ouvem nesse momento. Primeiramente, vamos falar desse desafio. Primeiramente, vamos falar desse desafio, secretário. Como é que o senhor vê esta empreitada agora que começa já com uma situação complicada no Hospital Municipal? Sim, no Hospital Municipal nós estamos aguardando auditorias, tanto no nível municipal, estadual e federal, que estão ocorrendo, para que a gente possa saber o caminho que nós vamos seguir com o hospital. Se há um aumento do valor a ser repassado, quais serviços que nós deveremos ampliar a demanda e o que realmente está acontecendo. A partir daí, do final dessas auditorias, é que nós vamos poder finalmente dar uma posição exata sobre o que está acontecendo lá. Este novo desafio na sua carreira é encarado de que forma, secretário? Eu já sou funcionário público municipal há 26 anos. Ontem, se quiser, fez 26 anos que eu comecei a trabalhar para o município. Então, durante todo esse tempo, tenho muito contato com todos os setores. Isso é muito importante para que a gente possa até formar uma equipe e pense como a maioria dos funcionários pensam. Na prevenção, na atenção ao cidadão, a incentivar a atenção básica, que é o principal, que nosso incentivo a partir de agora é isso, prevenção e atenção básica. Quais são os próximos passos aí nesse caminho que o senhor está traçando, iniciando nesta segunda-feira? O senhor já falou aí desse desafio, o senhor é conhecedor das dificuldades, principalmente do sistema público de saúde. Tenho certeza que com o apoio do prefeito municipal, o senhor terá toda a estrutura que dispõe o município à sua disposição. Nesse momento, existem convênios que estão sendo estudados, alguma melhoria por parte do atendimento do SUS? Como que está o projeto de Foz do Iguaçu para a captação de recursos para implementar ainda mais o atendimento ao público iguaçuense no sistema público de saúde do Hospital Municipal e das suas estruturas auxiliares? Então, nós já fizemos a primeira mudança há uns 10 dias, que foi a troca dos diretores da auditoria da Secretaria de Saúde. A partir de segunda-feira, novos diretores serão nomeados, inclusive nessa pasta, incentivando mais a captação de recursos para o município, que é muito importante. O município precisa tratar de uma saúde plena. Depende muito do repasse financeiro e da informação. Você tem que informar o Ministério sobre os nossos serviços, sobre o que está sendo realizado para que a gente possa ter um repasse melhor e a altura do serviço que nós estamos tentando levar à população. Durante esses próximos dias, esse levantamento da atenção básica vai ser feito e o incentivo, dia 21, já vai estar sendo implantado o NEPES, que é o Núcleo de Educação Permanente de Saúde, que vai utilizar toda a estrutura da escola de governo lá dentro do Horto Florestal para capacitação e aperfeiçoamento de todos esses funcionários, para que durante esse período que se inicia agora haja um reflexo muito importante. Ao acessar o sistema, a população saiba que tem um profissional cada vez mais capacitado para poder dar solução ao que ela está querendo. Nós temos, como o senhor mencionou, no Horto Municipal, uma sala projetada para videoconferências. Seu objetivo é utilizar esta sala para atender os funcionários do sistema público, mesmo aqueles que não possam ausentar-se de seus locais de trabalho, através dessa sala de gestão, será feita uma rotação nos funcionários no horário de atendimento, para que estes profissionais sejam capacitados lá no Horto Municipal. Já tem um plano traçado sobre isso? Já estamos trabalhando nesse sentido já há mais de um mês, para que por etapas nós possamos treinar e capacitar esses funcionários. Você não pode parar um serviço de saúde que vive 24 horas a serviço da população. Então, aos poucos e por regiões, nós vamos fazer isso. A intenção, a partir da semana que vem, com a nomeação do novo diretor de atenção básica, é justamente isso. Nós criarmos unidades de saúde modelo, e elas em cada distrito haverá uma. E nós vamos começar a capacitar e treinar essas equipes, para que a partir daí a gente possa levar esse novo modelo de prevenção e atenção à população para as outras unidades. Secretário, nós acreditamos que este caminho que o senhor está traçando agora é bastante árduo. Nós sabemos que as dificuldades são inúmeras, principalmente quando se fala de saúde pública. Quais são as suas ideias em relação às mudanças? Porque não sei se o senhor entende que são necessárias mudanças, ou então se continuará nesse mesmo plano. Como que será discutido o novo caminho da saúde pública aqui em Foz do Iguaçu a partir da sua assunção ao secretariado? Então, como tenho repetido já algumas vezes, o início é o fortalecimento da atenção básica. Para que a população não procure serviço de urgência e emergência, como o PA, Morumbi e UPA, para a solução do seu problema, da sua consulta e do seu exame, por exemplo. A população tem que criar um novo caminho e ser bem atendida na unidade de saúde de referência da sua casa. É lá que vai ser dado sequência a esse seu atendimento. Você tem que ter um prontuário a qual o médico possa acompanhar a sua vida. Então, creio que o fortalecimento das unidades básicas de saúde vão refletir muito nesse sentido. E outro setor que a gente tem que dar uma prioridade muito grande são as cirurgias eletivas e as consultas em áreas de especialidades. Nós temos, claro, uma demanda que precisa ser aumentada na área de ortopedia e de reumatologia, que são áreas que estão com uma fila muito grande. Nós vamos dar atenção maior, talvez um chamamento público, à contratação de novos profissionais para que a gente possa colocar essa fila numa adequação razoável e aceitável por nós. Esta é a contratação de funcionários mais esperada, eu creio, porque muitas unidades básicas de saúde estão operando abaixo de sua capacidade, justamente por falta aí de profissionais. Um minuto para responder essa pergunta, para a gente encerrar essa entrevista com o nosso novo secretário de Saúde de Foz do Iguaçu. Secretário, por favor. Essa falta de funcionários se deu pela ampliação do serviço que nós estamos levando. Novas unidades de saúde estão sendo inauguradas, então você precisa realmente de abrir novas contratações e a única via disso é para o concurso público. Nós estamos já há algum tempo trabalhando também, a própria secretaria está trabalhando já há algum tempo, e a secretaria de administração também, para que a gente possa suprir essa deficiência. Muito obrigado, secretário Charles Bortolo, novo secretário de Saúde de Foz do Iguaçu, falando da CBN. Votos de sucesso nessa empreitada e pode contar sempre conosco aqui nos microfones, auxiliando, cobrando, dividindo e somando para uma saúde de Foz do Iguaçu perfeita. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para qualquer explicação.